Um dos vampiros daquele resistente covil ergueu os olhos para o céu. Sua pele só não ficou mais pálida porque aquilo era impossível, como impossível também seria a criatura ter o coração acelerado pelo medo de tão impressionante visão. Um facho de luz varria a mata e vinha em velocidade vertiginosa, impregnando a floresta com luz e cores. Tinha sido pego de surpresa e congelado naquela posição. O vampiro antigo, de cabelos longos e esbranquiçados caindo pelos ombros, ficou de olhos grudados naquele clarão. O fenômeno tingiu com cores vivas a mata imediata à boca do covil, e só nesse instante ele conseguiu sair daquela letargia e olhar para o mar de vampiros metros abaixo. Viu seus semelhantes embasbacados com aquele prodígio. Tinham interrompido o ataque e milhares de cabeças tinham ficado presas ao raio de luz, pegos num truque hipnótico. O facho de luz solar varreu a clareira e pareceu tornar a marcha mais lenta quando alcançou o objetivo. Lucas lutou para desvencilhar-se de seis demônios da noite. Se a luz do sol queimasse aqueles inimigos colados em seu corpo, ele também sofreria queimaduras extensas. Tinha sido derrubado do cavalo quando a onda de vampiros passou pelo círculo de fogo, que já não existia mais. Os galhos flamejantes foram levados pelos pés das criaturas que não tinham cessado a marcha nem se intimidado com o fogo. Agora Lucas via os vampiros desesperados e estáticos. Agarrou-se à sela do cavalo e saltou para cima do animal. Tinha de sair dali antes que inflamassem. Deu a mão livre para Vicente, que parecia bastante ferido, e puxou o gigante para a garupa de sua sela. Gritando com os demais bentos, fez com que galopassem em sentido à estrada pela qual tinham vindo, tentando abandonar a clareira o quanto antes. Os vampiros não tentavam detê-los. Os que saíam daquele providencial estado catatônico disparavam aos gritos e maldições para a mata ou na direção da caverna, no fito de buscar abrigo e escapar daquele assustador clarão. O facho de luz atingiu a boca da caverna, descendo em direção à clareira onde estivera Bento Vicente e os soldados. O halo de luz iluminou tudo ao redor, num raio de 1 quilômetro aproximadamente. Os vampiros explodiram em gritos de horror e dor. Os soldados correram em direção à estrada, acompanhando o cavalgar dos bentos. Os que tinham seus cavalos por perto não perderam tempo e subiram nos lombos dos animais, embrenhando-se na mata, procurando afastar-se da multidão de vampiros. Assim que a luz emanada por Tupã bateu sobre suas cabeças, sentiram de imediato o intenso calor do sol. De uma hora para outra, a noite fria tornou-se dia. A temperatura deveria ter se elevado cerca de 10 graus em questão de segundos. Até mesmo para os humanos, o clarão causava desconforto, obrigando aqueles de olhos mais sensíveis a taparem o rosto, apertando as pálpebras com força. A mudança brusca de temperatura, propiciada por aquele milagre, também causava desconforto e náusea em alguns. Quanto aos vampiros, bem, essas criaturas sofriam um pouquinho mais de náuseas e desconforto térmico. Os seres das trevas levavam os braços para a frente dos olhos, tentando vedar a passagem de luz. A luz solar queimava sua pele e rolos de fumaça começavam a escapar de seus poros dilatados, boca, olhos e ouvidos. Quando as mãos secavam e os ossos carbonizados desmanchavam-se, deixando a luz passar para os olhos, os globos oculares explodiam, lançando uma substância viscosa a metros de distância. A pele pálida ia passando para um tom de azul, as veias inchavam de forma horrenda, tornando-se negras e em segundos incandesciam. O bizarro e fatal fenômeno se propagava, apanhando um após o outro, como infectados por algum mal encadeado. O facho de luz solar, vindo do imenso Tupã, passou tão lentamente que parecia pairar sobre a boca da caverna, também a larga clareira onde Vicente acendera a fogueira e somando um extenso espectro floresta adentro. Era maravilhoso. A luz rebatida por Tupã manteve-se naquela região por cerca de 4 minutos, passando adiante, movimentando-se graciosa e lentamente, varrendo a floresta e voltando a parecer aos homens na terra um maravilhoso e espetacular facho de luz conforme se afastava. Parecia um tubo de energia escapando do bojo de uma gigantesca nave-mãe além das nuvens. Os bentos e os soldados, livres dos milhares de vampiros que os rodeavam segundos antes, mantiveram os olhos fixos no portentoso raio, hipnoticamente paralisados por aquele espetáculo proporcionado por Marco Franjinha, diretamente do centro de lançamento da Barreira do Inferno. Quando voltou a escurecer, mesmo que eles ainda pudessem ver o facho se afastando, seus olhos foram capturados por um novo e não menos impressionante cenário. O que fora uma clareira e uma boca de caverna, submersas na escuridão, agora eram cenários que reluziam rubros, tomados por toneladas de cinzas quentes e incandescentes. O amontoado de brasas era tão grande que não precisavam de lanternas para enxergar com facilidade o terreno à frente. Alguns dos corpos dos vampiros permaneciam inteiros, como se fossem estátuas de ébano. Dos que tiveram seus corpos carbonizados, partidos, exibiam as faces internas incandescentes, vermelhas, eventualmente expelindo línguas de fogo de 60 centímetros, alimentadas pelo calor excessivo e pelo vento frio que voltava a soprar na clareira. Só a sensação térmica não havia baixado. Apesar de a luz do sol ter se afastado bastante, o calor emanado pela quantidade impressionante de brasas fazia arder a pele dos que se aproximavam demais. Lucas parou seu cavalo. Vicente desmontou e virou-se para a clareira. Tinham-se afastado um bocado e o que vinham de longe era um mar de brasas, como uma fotografia de lava vulcânica escapando da boca da caverna e alastrando-se pela clareira. Lucas sorriu pela primeira vez aquela noite. Sabia que a maioria dos vampiros daquele covil tinha sido morta com aquela manobra. No providencial buraco, à margem da clareira e da mata, Luana, com olhos arregalados, via assombrada o resultado da visita daquele maldito facho de luz. Os humanos conseguiram invocar alguma espécie de Deus que descera seu dedo luminoso contra os filhos da noite. A vampira, horrorizada e temendo nova investida daquele fenômeno maldito, afundou-se o máximo que pôde no buraco. Amanheceria. Se tivesse sorte, resistiria e ficaria viva para ver a noite tomar a terra mais uma vez. Só com a escuridão da próxima noite conseguiria voltar ao covil. Voltar ao rio de sangue e reabastecer-se de sangue humano. Teria de viajar e encontrar os irmãos dos covis das redondezas. Daria o alerta. Os malditos bentos tinham se reunido e a profetizada história dos milagres havia se cumprido. Os bentos traziam o sol para a noite. Os bentos vinham contra sua gente. Luana recolheu as presas pontiagudas. Tinha de poupar sua energia. Deslizou suavemente a mão para fora do buraco, puxando uma pedra grande e folhas secas para a boca do esconderijo. Tinha poucas horas para melhorar ao máximo aquela toca. Teria de sobreviver às horas de sol. Lucas levou o cavalo até a clareira, procurando um caminho livre de brasas para que o animal não se ferisse. O tordilho estava redio, sofrendo com o calor procedente das brasas vivas. Um trilho de guerreiros, trajando couraças reluzentes e capas vermelhas, seguia o líder. Lucas olhou para a boca da caverna. Nenhum movimento. Olhou com seus olhos emanados pelo fantasmagórico brilho amarelo. Nem sinal das criaturas da noite. Deu um puxão na rédea do cavalo e tornou o animal, ficando de frente para seus guerreiros bentos e para a meia centena de soldados. Abriu um sorriso, tirou a espada da bainha e levou-a ao alto. Os homens explodiram em berros, urras e vivas. Tinham vencido a primeira grande batalha nos arredores de São Vítor, com o resultado muitas vezes superior ao das últimas. Quantas horas faltam para o amanhecer? Perguntou Bento Francis. Adriano consultou o relógio antes de responder. Cerca de uma hora e meia, não mais que isso. Vamos acampar aqui na clareira. Deixem as armas a postos. Não nos defrontamos com nenhum grupo de mulos. É possível que apareçam de manhã, bradou Lucas, lançando ordens a seus soldados. Lucas pediu ainda que avisassem pelo rádio ao centro de lançamento da Barreira do Inferno e à fortificação de São Vítor o resultado do ataque. Pediu também que São Vítor mandasse, dentro de uma hora, o segundo batalhão de prontidão. Nesse segundo batalhão motorizado, viriam equipamento e caminhões para a incursão e resgate dos adormecidos estocados naquela profunda caverna. Objetivo: destruir os vampiros porventura restantes e resgatar os adormecidos estocados naquele antro.